227, decolador 235, controle do 0, décima 8. 1908, obrigado, bom dia. 2227, passarelo. Controle Gol 9759. Prossiga. Sim, a fim de ver transformação e solicita a prova da posição LEDA. Desliza seu critério no 759. Sim, desliza o critério, Gol 759. Linda Colapso no 7, em turno de 0 grau 089. Controle Salvador Cordial, bom dia. 2227, passarelo decolado, Arbor. Passarelo 2227, contato radar na decolagem, soltando nível 180, sai da Arbor. 180, Arbor, 2227. Seja 125, chame centro Recife, 1251, lanterna 3325. Positivo, chama centro Recife, 251, alternado 3325, lanterna 3325, bom dia. No 755, autorizado a proa de pelo, descendo para 4.000 pés, o que é legal no 0 no 4. Delta decolado 238, controle 20, décima 8. 120, 5, ok? 120, décima 8. 208, graças a Deus. Controle Salvador, papapá, Mike Eco Delta, bom dia. Mike Eco Delta, precisa de Manatina, me escuta. O Mike Eco Delta. Sim, depois de Manatina, Mike Eco Delta. O Mike Eco Delta, somente para informação, a Manati ainda está em reforma, você está indo para P3? Afirmativo, é que ela está colada uma na outra. Gente. Quatro mil, gol no 755. Para o controle? 055 está com referência, pode ser para 2.000 pés na Flor de Duna. Autorizado, o QNH permanece no 014, autorizado a final dele é 700, reporte final estabilizado. Vamos lá. Bono 759, chame agora o centro Recife, 251, alterno 3325. É 225, a sua identificação desse é 050, chegada bom, fiquei legal no 014. Controle 2227, passaredo, está com desvios à direita, magnética 270 devido a formações. Estendido o seu critério após desvios, autorizado direto de Vitória da Conquista. Após desvios, vou direto deixando grato 2227. Bono 755, chame torre 118, decimal 95. 18? 95. 95, beleza, obrigado. Bom dia, vai passar em aniversário da base de Zó. Bono 755, tráfego do estado, chega a treino pouso, autorizado pouso, pista no 0, vento 180 graus, 08 nós, pista úmida. É, treino pouso a pista 10, Bono 755. 234, bom dia, Lima tem, cancelando no zero. É, 1649, ali mantém, capsuleiro no zero. Azul 4234, após início do gol, está alinhando, ali mantém, capsuleiro no zero. Solo os 48, direita solo 209. 219, aqui. 219, aqui. Exato. Máquina com delta autorizado levar a frequência no tráfego do setor informar. 55, táxi livre Alfa Juliette, portão 3. Tente frequência livre no tráfego do setor informar. Decolada aos 49, controle 120.8. 198, obrigado. Mano, é 120.8. 120.8. 208, obrigado. Bom dia, 649, decola. Volume 649, contato radar na decolagem, saída da Elson para o 360. Dael 360, 649. Estou no zero. Juliette, prossiga. Siga o Mike, Juliette, ao solo. Solo, Salvador, Mike, Juliette. Prossiga, Mike, Juliette, ao solo. Solo, Salvador, Mike, Juliette. Mike, Juliette, ao solo, prossiga. Mike Yankee Juliette, aqui no pátio 3, posição 3. Solicito autorização para rebocar a nave para o pátio 1, posição 2. Muito obrigado, Azul 4234. Controle Salvador, bom dia, Azul 4234, decolou. Está na Puca cruzando 900 pés. Alto 4234, contato radar na decolagem, 4234, contato radar na decolagem, saída Puca, sua para o 350. 350, Azul 4234. 6235, localizador. Tente completar de aproximação, torre 6895. 6895, 6295. Bom dia, Xené 6235, localizador, 3 milhas externas. Xené 6225, checa 3 pontos. Confirma visual campo. Afirmo. Vista úmida, vento 180 graus, 079, autorizado pouso, pista no zero. Xené 6225, checa no trem. Pista úmida, autorizado pouso, vai checar o trem 6225. Acionando a 312, acionando a identificação, desça para o nível 050, chegando a bar, e quem negar no 0, no 4. Externo, baixou, travou, 6225. Certo. Certo, identificação. 149, chame centro Recife, 260, alterno 288. 260-288, obrigado. Corrigindo, 1251, alterno 3325, gol no 649. 251-3325, obrigado. Também na 312, confirmando, não recebi a ID, verifica o equipamento. Agora se eu subir a 312, recebo a identificação, desça para 050 na mão. Quem negar no 0. No 0 no 5 agora. Azul 4234, chame centro Recife, 12685, alterna 12545. Solo Salvador, Mike Henrique Juliette, autorizado a adentrar a parte 1, posição 2. Gente, o Mike Henrique Juliette, mantém a posição, aguardando. Positivo. Solo 58, direita, solo 219. 315, direita, 628. Táxi livre Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, 625, obrigado. Oi, Juliette Romeu, bom dia, informação Golfo, prossiga. Romeu, Alfa Juliette Romeu, autorizado plano Yankee para Serra 9696 uniforme, no nível 1-0-0, uma centena, prossegue direto, após 200 milhas do Verde Salvador, 200 milhas cancela, prossegue visual no 085, no 1-7 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeu Bravo Oscar Romeu Arbor, após direto, aciona 5002 e o controle 120.8. Nível visual 085 após 200 milhas, ok? Sou Juliette Romeu no Pátio 4, paracionamento táxi decolagem, chama Torre 1-18.95, altímetro agora 1015, tem um voo, bom dia. Aqui Juliette, livre ingresso, pátio principal, reporte ao término do reboque. Grato. Para o solo. Campinas, nível 340, está autorizado, aerovia Penzulu no meia, até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco Bridge, e após Bridge a intercepta Penzulu no meia. Aciona 5062, controle 120.8. Chame pronto, puxa o back acionamento. Gol 1887 em Recife, chamando isso. 887 em Recife, 370 autorizado, aerovia Peruísque 58, decolada 10 com curva esquerda. Na subida Puca, transição Caju, aciona 5066, controle 120.8. Boa noite, 87. 050 autorizado a proa de pelo. Que legal no 015. Juliette Romeu. Táxi via Oscar, reporta para ingresso no 7, Alfa Juliette Romeu. A linha ainda coloca no 7, vento 1170 graus, 109, Alfa Juliette Romeu. 0 no 5. Então 3304, desça para 3000 pés, que é legal no 0 no 5. Chanel 6312, complete a aproximação e chame torre 1 no 8, decimal 95. 1 9 9 5 para 63 no 8 do bom dia. Bom dia. Confirma a frequência da torre? 118.95. 2 9 5. Bom dia, China 6312, uma milha do externo. Confirme. Gente, Alfa Juliette Romeu, China 6312, aguarde autorização de pouso. Aguardando 6312. Chanel 6312, livre pouso, pistão no 0, vento no 8, 0 grau, 079. Livre o pouso para Chanel 6312. Alfa Juliette Romeu, decolou 10, chame o controle 1208. Alfa Juliette Romeu. Tudo muito bom dia, de Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Papai Romeu, Alfa Juliette Romeu, contato radar na decolagem, saída árvore, suba para o nível 100. Alfa Juliette Romeu. Confirma a aeronave que chamou o controle, então. Então, 3732, um momento, por favor. FM, da Lima Ascensão, com Alfa Juliette, Romeu. Afirmativo. 1-2-1-1. Então, 3732 controle. Três 304, desce para 2000 pés, autorizado a final dele, essa que foi reporte final estabilizado. Ok, para 2000. Aeronave da TAM que solicitou as condições de aeronave do controle e ainda não escuta. Gente, desce para 0050, na proa de pelo. Pelo abaixo de 4000, tá 3304. Afirmativo. Já. autorizador está 3304. 3304, chame torre 118-95. 118-95, bom dia. Salvador, buenas, está 3304. É o SAM 3304, estabilizado LS, 3 milhas do de Simbra. Sim, SAM 3304, informo que não chove sobre o aeródromo, só confirmando, está chovendo a aproximação? Aqui perto de Simbra está chovendo, sim. Sim, SAM 3304, pista seca, reporte visual. Parei. Quase 039, mantenha o ponto de espera. E 304, chuva leve sobre o campo. Afirmativo, passou Simbra agora. Na chuva e travou. Sim. Estando 3304 mil pés. Confirme? Avistou 3304 a mil pés. Quem está 3304, livre pouso, pista 10, o vento 190 graus, 10 nós, pista úmida molhada. Firmativo, está 3304. Tipo 2007, desça para 2000 pés, autorizado LSX-Fake, QLH 10 no 5, reporte final estabilizado. Azul 4039, check equipamento, Clareza 1. Firmo, Clareza 5. A 3304, fala os 22, livre à direita, chame 12111. Direito 121, 1-8-8-7, mantenha o ponto de espera. siga Alfa Juliette Romeu. 0 graus, 1-2, nós. Confirma para o ideal para o seu destino. Oito, oito, sete, a linha mantém, pista no zero. Não aguarde coordenação com o controle de áudio, inicialmente mantenha-se aí. Azul 4039, decolou 24, chame o controle em 1208. 120, decimal 8. Obrigado, tenha um bom serviço e bom domingo. Obrigado, bom voo. Chico Delta, proceda para o fora do sarau de Itapuã, QNH 1025. Controle Salvador, muito boa tarde, bom dia, é o Azul 4039, 1500 na Dael. Alfa Juliette Romeu, confirme seu estimado de pouso? Azul 4039, contato radar de decolagem, saída Dael, suba para o 340. Dael 340, 4039. Boa noite, 87, informo que já foi solicitada a elétrica infraero devido ao controle de acionamento não está com a gente aqui, ok? Então a gente solicitou a elétrica e a mesma solicitou uns 2 minutos para poder acionar. Já foi solicitada há um tempo já, ok? Estamos aguardando mesmo ligar. O senhor tem condições de decolar mesmo assim ou aguardo o balizamento? 4 mil de visibilidade. Trip 5217, reporte final estabilizado. Porterá, trip 5217. Libra Sanar, chame para o táxi. Noite seria o ILS Zulu, aguarde mais informações. São 3732, estamos coordenando com a torre. Boa noite, 87, decolou 26, chamei controle 1208, bom voo. Obrigado. 5217. 5217 completa, aproximação, chame torre 10295. 10295, 5217, bom dia. Controle, o gol 1887 decolou, informa que efetuou curva esquerda na prova 065, desde informações. Fez, dizendo o seu critério da saída após desvios por onde jamo. Torre de jamo. Salvador. Bom dia, o Trip 5217 interceptou o lote. Bom dia, Trip 5217, reporte visual com campo, vento 190 graus 059. Portará, Trip 5217. T732, autorizado pro DITAP, na permanência pista 10. com a pista, trip 5217. Trip 5217, livre pouso, pista 10, pista molhada, o vento 210 graus, 05 nós. 7, trip 5217, livre pouso. Efetuando a direita agora. Gente, deseja seu critério no tráfego no setor a informar, ou no 887. Ok, já que não tem tráfego no setor a informar, após depois Baracaju? Aguarde coordenação. Gente, inicialmente mantenha 1 no 0. Será? Autorizado após desvios, Aracaju, gol no 887. Ok, muito obrigado. Correção, TAM 3732, sob alteração para possibilitar a sua descida. Complete curva esquerda para 040. Estabilizar na altura, autorizada a descida até 2010. Certo, informa o tráfego, são de 1 hora, 17 milhas, 085 em subida para uma centena, o Papa Alfa 32 com rumo contrário. Meu Romeu Golf, confirmando, é o Papa Papa Lima, Lima Foxtrot? Aqui é com o Delta, chame torre 11895. Para ingresso no 7. 3732, em caso de falha de comunicação, ao cruzar o 090, reassume navegação pro de Duna. Salvador, trip 5217, só pra ajudar aí, avistou a pista a 7 milhas da cabeceira, ok? Ok, ciente, porém mantém instrumento, ok? Ciente. Ciente, o Mike é com o Delta, reporte na final da 17. Lima Foxtrot, mantenha a posição. O Macaco Delta foi entrecortado, confirme. Reporte na final. Esse aqui foi reporte final estabilizado. 3-2, livre à direita, chame 1-2-1-1. 1-1 na direita. Gol 87, semicentro Recife, 1-2-6-8-5, alterno 2-5-4-5. 2-6-5-1-2-5-4-5. Azul 4039, semicentro Recife, 1-2-5-1, alterno 3-3-2-5. Que bom voo. Uma Alfa Lima Foxtrot, afirmo, cruza de imediato. Vicente, cruze agora e reporte na Quebec, Lima Lima Foxtrot. Mas 5 Delta está ajustando agora a base para o sinal da 197 pela direita com o trem embaixo travado. Gente, aguarde pista livre. Mike, Eco Delta. Delta. Lima, Lima, Foxtrot, ciente. O Mike Eco Delta, livre pouso no 7. Vento no 60 graus, 04 nós, pista molhada. Ciente, livre pouso no 7, Mike Eco Delta. Lima, Lima, Foxtrot, na Lima, mantém posição e chama o solo em 1-2, 1-1.